norte a sul está brilhando coxa branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Norte a sul está brilhando coxa branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Aqui.